prezentem na venda quebec uniforme, Mike Serra Golf, 0800, flamiante, decote 17, curva direita, descida arma, foi direto conforme plano, 208 ao controle, 5524, transponder único no POB, 5 horas, alternando, vitória da conquista. Mando bata? Sim. Ciente para táxi, decolagem, torre 1918-95, com ajuste no 08, tem um bom voo, Mike Serra Golf. 18, agora torre, grato, bom trabalho. Obrigado por tudo aí, boa tarde. Gente, por favor, Mike Serra Golf, estou precisando de trabalho, bata, reporta na intercessão, para ingresso. 1094, you're cleared to take off, runway 10, wind 180 degrees, 070. Clear to take off, runway 10094. Azul 4082, identifica a chegada Mari, desça até o 0620. Mari 060, 4082. Azul Salvador, Azul 2799, Feira da El. Azul 2799, contato radar 320, Feira da El. Azul 320, Azul 2799. Marinha 7084, o mensagem está entrecortada, confirme para o controle. Com Marinha 7084, tem mais 30 minutos de voo. A intenção é continuar estressando a válvula, mantendo a porta, a proa do porto. 8-4. Gente, 1864, desça para o 050. 050, 34. Essa é a da foca, avistando. Motor Salvador, Maria 7084. Prossiga. Eco Delta Fox, mantém a proa datatória, reporta visual com o 7. Já avisou com o ano 7, Delta Fox. Gente, mantenha para a porta para a guarda de transferência. Salvador, Marinha 7084. Prossiga, Marinha 7084. Marinha 7084. Marinha 7084, controle. Controle Salvador, Marinha 7084. Prossiga, o controle não consegue copiar a solicitação. 1208, go 1094, go on. Marinha 7084, solicita a ponte informar para o controle que está sobrevoando no momento o porto de Salvador, está mantendo 800 pés sobre o terreno. Vai manter mais 30 minutos de voo de inspeção naval. Proximidade, depois vai mandar lá para o da... Vai manter aqui, depois mandar lá para o da barra. E aí, controle Marinha? Agora eu não consigo copiar, grata pela ponte. Eco Delta Fox Trot, mantendo a proa da rotatória, torre 1895. 1895, Delta Fox. E para você, guarda Delta Fox. Confirme a aeronave, a outra Delta Fox, chamou? Torre de Eco Delta Fox. Então o Eco Delta Fox se aproximando da rotatória. Reporta na vertical da mesa. A próxima rotatória, e avistando o Eco Delta Fox. Reportar o Eco Delta Fox, autorizado final do ano 7, reporta na RMA. Tem conhecimento da RMA, vertical da RMA? Confirme. Tem conhecimento da RMA, Eco Delta Fox? Afirmo. Reporta a vertical da RMA, Eco Delta Fox. Posso. Papa Romeu, Mike Serra Golf, decolando aos 3, no chama controle, no 20.8, movo. 208, grato. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Serra Golf, decolado na sua escuta. Mike Serra Golf, suba para 3.000 pés, sai da Arbo. 3.000, Arbo, quando possível, radial 290. Gente, quando possível, será autorizado. Obrigado. Tomate, que Charlie, reporta aeronave parqueada na remota 12 do Pátio Uno, um bom dia, grato. Bom dia. Salvador, Marinha 7084. Prossiga. Abandonando a área do posto Salvador, está retornando o farol da barra. Vai manter 500 pés, se você lembra. Sim, sim. Então, o Fox, você agiliza a aproximação no 7, ainda não avisado. Reporta quando visou com isso. O Marcinho já passou a arrimar o Axel da Fox. Puxou apenas o pé de que existe, né, Cruz? Deixa eu botar um golpe no nosso Fox, autorizado o pouso, pista 17, o vento 170 graus, 089. Volta a Fox. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado ILS. X-ray, 19 demais. Mike Serra Golf, livre assunção para o nível 080. Livre para o 080, Mike Serra Golf. A Prodiabo ainda? Ativo Prodiabo. Controle, voo no 648, decolou, passa 2.5. Isso é 1.25, decima 1. Estabilizado no lock, o Max Black Charlie. Max Black Charlie, chame agora a torre em 1.895. 1.895, Max Black Charlie. Controle, voo no 648, decolou, passa 3.000. Voo no 648, contato radar, sua para o nível 350, sai da boca. Buca 350-648. Controle chamou 2799, azul. Afirmativo, chame agora o centro Recife na frequência 1925-1. Recife 251, azul 2799. Boa semana. Reporta final do NOS 7, número 2 para pouso. Aeronave já na curta final do NOS 7. Afirmativo, reportará na final da 197 o Mike Zancati. Papa Tango, Mike Chile, você acha que está apenas o pátio? Vai ser o hangar da Aerostar. A frequência livre da presença retorna a frequência do controle a 20 milhas. Azul 4082, desça sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 08. 3 mil no 08, 4082. Que colega, Leão, cópia? Afirmo, tem informação. Eu tenho 5 mil autorizado, Galeão, 660. Você fala de na 1-0, curva direita, subida da Euleda, após uma direto, Irumi, novembro 857 até Monsul. 5522, na Sonda, controle 1-0-8. Autorizado 360, faz o Galeão, escola da 1-0, é direita. Saída da Elsa, Campeda, Porto Direto Irumi, 11 novembro 857, até Monsul. O transponder é 5522, controle 1208, voo. 1556, correto, sempre era funcionamento. Tango Mike, Juliette, Charlie, autorizado pouso, pistão 17, vento 190 graus, 089. Autorizado pouso no 7, Mike, Juliette, Charlie. 80, segue destino. Voo 0094, chame centro Recife, na frequência 1.26.85. Voo 0094, centro Recife, 1.26.85. 1.26.85, 1.094, boa. Coisa Fox, prossiga. Coisa Fox, confirma a lida da notificação. Salvador, approach control, good morning, Ocean 6200, reaching flight level 150. Ocean 6200, Skokie Island, cleared mud arrival, descent flight level 050. Okay, descent flight level 050, my arrival. Estabilizado, Luno 864. 864, chame a torre em 1895. Então, por favor. Segurança para funcionamento por conta do piloto, saque de decolagem com a torre 198 desse mano de 5, ajuste no 08, meu povo. Lembrou? Do destino? Autorizado voar direto do destino, Mike Ferragu. Do destino, estimado de pouso, zona 530. 306. Passo estabilizado. Passo ligado, senhor. Chame a 3. Bom, no 864, chame a torre em 1-9-8-9-5. O controle, o gol 9-6-4-8, pode chamar o centro. 648 está no centro, em 12685. 12685, 1-8-64-9. Livre, pouso, pistão no zero, vento, 180 graus, 06, 19. 180 com 06, livre, pouso, 190, 864. Chegou na 643. Siga a marinha. Marinha 84, prossiga. Controle, o Max Ferragu está presente, propõe mudança de regra, solicita final 085. Max Ferragu, situamos de voo modificado aos 39, sob condições visuais, nível 085. Autorizado visual 085, Max Ferragu. É ele. Marinha 7084, prossiga. Marinha 84 prossegue via litoral, reporte a 2 minutos para o farol de Capuã. Salvador, bom dia, bom 1162, tem informação quilo, farol 150. 1962, acione identificação autorizada, chegada a mar e desça para o nível 060. 060, autorizou orientar, tá dura? 1962, mantendo a chegada. Estabilizado, 402. Azul 4082, chame a torre em 1-1895. 95, Azul. Sou Salvador, bom dia, Azul 4082. Duas milhas de Duna, Simbra, e está estabilizado. Seja Azul 4082, número 2. Pergunta para a pista livre, o que negar no 098. Go ahead. Can I fly direct to W-Intersect? Please fly direct to Ocean 6200. Thank you, fly direct to W. 1962 autorizado a Frode Tato. Frode Tato, 1962. Via rota do plano de voo. 5525 transponder, controle 1-2-0-2-1-8. Autorizado, nível 3-0-0. Decola da 10, número 50, passageiro Montagil, 5525. O controle do voo 28. Não, 1208. 1790, correto para funcionamento. O gol no 864 vai livrar. Gol no 864 já livrou, solo aos 4-1. E se frequência solo em 21 decimal 9. 219, 864. Oh, bom dia, boa noite, 864 livrou. Boa noite, meu Madre, bom dia, taxi IB Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 205, boa noite, meu Madre. This is 6200, descend 2000 feet, 281018, clear the final ILS approach, report established localized. Descend Delta Fox, quando próximo autorizado a decolagem pista no 7, informa o tráfego, se aproximando 500 pés da Marinha Brasileira para o farol de Itapuã. Quando decolado, reporta visual com tráfego. Afirmativa, para decolagem, reporta visual com tráfego, Marinha 5 pés. Delta Fox. 4082, solo aos 44, livre para cima direita, solo em 219. Aí, quebrar direita 219, azul 4082. Salvador Azul 4082, vivo. Azul 4082, bom dia, taxi via Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette, Azul 4082. Controle Salvador, um Papa Romeu, Alfa Romeu, que agora comprou de Paris e autorizou. Na Alfa Romeo, vou inicialmente para dar rotatória e reporte quando visual com o campo. Na rotatória, meu. Boca Delta Fox, decolador 45, mantenha-se nessa escuta. Reporta visual com tráfego, se aproximando do farol de Taponte por asa rotativa. Relativo, reportarei. Direita e incendiou no meu pé. Relativo, já cruzando 800 pés, para Deus. Salvador, Marinha 784, a 2 minutos, para o Itapuã. Marinha 784, informa o helicóptero passando agora o farol de Itapuã, mantém o nome pés, é um Papa Alfa 3-1. Chame agora a torre em 1-9-8-9-5. Chame a torre em 1-9-8-9-5. Mantendo mil pés e não avisto o helicóptero. Já visual com tráfego? Negativo, mantendo meu pé. A sua direita, posso quando visual com o mesmo para transferência de comunicações. Oi, Salvador, Marinha 7084. Marinha 7084, somos tráfego à sua direita, 1 no meu pé. Tipo Papa Alfa 3, no visual com o mesmo. Foi visual com o tráfego. É a intenção sobrevoar o farol de Itapuã e regressar para o farol da barra. Gente, Marinha 7084, quando no vertical do farol de Itapuã reporta, tráfego já ultrapassado. Continua nessa escuta e reporta para o retorno da farol da barra e posterior transferência de comunicações. Reportará para o farol do Itapuã e após a ligação para o farol da barra, informará para transferência de comunicações. Retorno ao Delta Fox, controle no 208. 208, Delta Fox. de informação e alerta, frequências do centro 1288 ou 1260. 288-260, grato, boa tarde, bom fim de semana. Realmente bom voo, Mike Tiago. Salvador de Papatango Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox, corredor SE 1000 pés, reporte no farol da barra. Autoridade Pro Direto Valença, dá pra gente, mantendo 1000. Autorizado direto, Eco Delta Fox. Alfa Romeo está visual com aeródromo. Estima Alfa Romeo, aguarde para chamar a torre. Maria 7084, mantém o setor, aguarda transferência de comunicações e coordenação com o controle. 84, já vai. Pode confirmar se a torre está operando em 1-8-9-5? Tem quem chama? É o único alfa que a torre está operando. Afirmativo. Alfa Salvador, Marinha 7084. Marinha 7084, prossegue litoral sul, 510. 510, hoje farol da barra. Bom dia. Na Alfa Romeo, chame agora a torre em 1-9-8-9-5. Bravo, boa tarde. Boa tarde. E Salvador, é o Papa Romeo Lima Alfa Romeo. Papa Romeo Lima Alfa Romeo, se aproximando pela rotatória, reporta bem a checau da mesma, mantenha o 1510. Queira repetir na rotatória, eu posso fazer uma proa direta para 17? Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, você... Na 21 da rotatória, você dá novas instruções, mantém a 1510, temos um tráfego na final do 0, já passando externo, pode ser autorizado. Gente, devo então diminuir a velocidade. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, confirmadamente bate com esse destino. Garda bata. Gente. Good afternoon, Ocean 6200, established on ILS. Ocean 6200, traffic side, clear to land, runway 10. Wind 190 degrees, 08 knots. Clear land, runway 10, Ocean 6200. Solo Salvador, eu vou 15. Dia, tá no 4, para congestionamento. Mano 556, telefone autorizado, chame táxi. Porta táxi, eu vou no 556. Tá um sucesso, meu. Voltei, É com o Delta Fox, frequência livre. Isso espera com curva da esquerda na rotatória para evitar uma conflito. Lima Alfa Romeo está na curva final da 17. Posso fazer um pouso direto se autorizado. Gente, Alfa Romeo, Lima Alfa Romeo, o tráfego já passou a duna, mantendo 200 nós. Mantenha o setor, vou esperar no setor norte, apenas uma espera será necessária. Lima Alfa Romeo, sim. S6200, on the ground at 53, leave by around, cover out, 1-1, decimal 1, correction, Nina. 1-1, decimal 9, correction, assina 6200. Salvador, Mandigo, 1162, vai checar no GSA. Gente, gol 1162, informa o tráfego à sua esquerda, mantendo 1000 pés na vertical, correção, 1000 pés, apenas um Charlie 8. 182, reporta quando o visual com o campo baixado é travado. Já tá a visão. Chegou 1162, pista ainda não se encontra livre e será notificado quando mesmo? Pode repetir, 1162? Negativo, gol 1162, aguarda a pista livre. Guarda a pista livre, 1162. Salvador, é o gol 1556 para o táxi, alterna Campinas, 3 horas 55, está com meia dúzia, 2 a bordo, 162. 1556, direita via Índia, porque espera a torre 1-18-95, sugestão 0-8, mau voo. Direita Índia, 1-0, 1-18-95, gol 1556. Reporta na final. Salvador, é o 1556, ponto 0-0. Chegou 1556, mantém a posição. Mantém posição, 1556. Alfa Romeo interceptando a ruta final da 17. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo. Avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 190 graus, 089. Livre pouso, Romeo. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha manter no zero, gol no 556. Solo 56, livre à direita, solo 1-2-1-9, mantém a posição antes da alfa. Direita 219 antes da alfa, vou no 1-62, né? Solo, bom dia, gol no 1-62, fica. 1-62, bom dia, taxi de alfa, chamei isso da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 1-62. Meia, livre decolagem, pressão 0, vento 1, 0 graus, 089. Autorizado a decolagem, dando a zero, Golo 556. Libra segunda esquerda na base. Francisco Velho, Golo 59, controle 20, décima 8. 120, décima 8, Golo 15, 56, boa tarde, obrigado. 1-0. Confirme? 1-62, Juliette, está 1-0. Juliette para 1-0, Golo 1-62. Para o nível 360, após 2000, vou direto Leda. Mas eu vejo direto Leda para 360, no 556. Controle Salvador, Marinha 704. Prossiga, Marinha. Marinha 704, ligou o farol da barra, está demandando para a posição na Praia da Ribeirão e para visual para Marinha 704. Tem frequência livre, Marinha 704. Salvador 790 Gol, no 7 por 5. 790 após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, 1556, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1. Controle, chama o Gol 1556, vai chamar 125 decimal 1 no centro, obrigado. Sim. Bom dia, o 790 Gol, próximo apoio, 0 da 090. 790 autorizado, aliás, decola a pista no 021, 70 graus, 099. Bom dia, o Gol. É, boa tarde, 864. 1864. Gol 1864, estamos no 05 com uma informação cima. Autorização para Maceió, pronto para a cópia. 1864, Maceió 350 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, descida subida Cuca, Cajamo, Caju. Via pelo Gol 17. 5551 no transponder, controle 120 decimal 8. Autorizado Salvador, nível 350, decola da 10, curva esquerda. Upper Zulu 17, Puca, Jamo, Caju. 5551 no transponder 208, é o controle, Gol 1864. 1864 é correto, sem para funcionamento. É, portal, 864. Solo Salvador, 4144 da Azul, para Confins com a Lima, o nível 3, minha já. Cajão, Sono 790, boa tarde, contato radar, só para o nível 370, sai da PUC. Responder, controle 120.8. 4144, estamos autorizados para convite 360, decola 10 para o site de Harbor, Elefa, para a Tosubu 21, 5542 é o transponder, controle 120, são 8. Patrão 44, correto, sempre é funcionamento. Chamaremos na 1, obrigado. Fala, Salvador, boa tarde, 362-3. 362-3, pronto, Galeão? Primativo, pronto. Galeão, 36030, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Mostra, via, correção, subida da El, Leda, após voa Irumi, apenas número 857, até Monsul. 5533, transponder, controle 120.8. 360 autorizado, Galeão, decola na 10, curva direita, da El, Leda, voa direto Irumi, intercepta upper November 857, que é Monsul. 5533, aciona 208 controle. Sim, 203, correto, espera funcionamento. Bora. Do 4076, boa tarde, acione identificação autorizada, chegada a Mari, deixa para o nível 060. 060, 2470, Estou em Salvador, é o voo 630, faz isso aí. Voo 630, acione identificação autorizada, chegada a Mari, deixa para o nível 070. 070, Mari, voo 630. Voo 962, desça para 2.000 pés, ajuste 1098, autorizada, final INS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1018, reporte estabilizado, voo 962. Estou no 790, sobre o centro Recife, na frequência 126.85. 2085 no 790. Maria 7101 está em contato radar agora 66 milha nordeste de Salvador, mantém a proa do VOR e reporte unidade descida. Tem para a proa do VOR, reportará a unidade descida. Maria. Eu poderia confirmar que Maria prosseguiu aqui? Para a Pouso Salvador? Não é negativo, é desde o procedimento, remete, depois que você visual o trabalho na volta. Perfeito, procedimento em uso é o INS Rei para a pista 1-0, mantenho na proa do POR, mas a frente se enquadrará na chegada boa. Ok, INS Rei para 1-0. Delta Fox, prossiga. Ei, será que o Delta Fox confirma apenas o POB? Ei, será que o Delta Fox prossegue em condições visuais e corredores e reporte na rotatória quando visual com campo? Número 743, boa tarde, estou em contato radar, passando a posição coral, vou na proa de Mari para a chegada Mari e reforço unidade descida. Mari para Mari, reforço Azul 4076, desça sem restrições, para 3, meu pés, ajuste, no 08. Ok, direto 3, meu pés, sem restrições, 1.008, para Azul 4076. Mike do Jet Sign, bom dia. Aguarda a cópia. Juliette, sabe que eu preciso confirmar o partido que você deu qual? Mike do Jet Sign, eu solo. Juliette Sarli, bom dia. Confirma o parte da pista que decola. Mike Juliette Sarli, para Jundiaí, nível 380 autorizado. Decolagem da 1-7, curva direita, subida da El, Lê da Morte, Bavia, Pêndulo 1-0, por base, Pêndulo 1-6, conforme. Plano Yankee, coordenação, modifica para as regras visuais. 5552, transponder, controle 1-20-8. Saída da El, Leda Motiva. Juliette, sai com o treinamento correto, tem para B? Treinamento de fácil de colagem com a torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0-8, bom voo. Charlie, livre flash and protect. Tom no 630, desça para 4010 e restrições, no ajuste no 08. 4010, com 618, igual 630. Caso 4076, reduza para 2100 mais. 2100 mais, 4070. 2743, descida. Caso 2743, desça para o nível 050. 2743, tem a nível do site, Felipe? Negativo. Tá. Baixo operacional, o 2743 está limitado a 200 nós, tá? Toma 962, chame a torre em 1-8-9-5. 8-9-5-9-6-2. Azul 4076, desça para 2010, autorizada final IHS, repasse estabilizado. 2000, total estabilizado, 4076, está com 199, tudo ligando lá. Tono 630, reduza para 2109, desça até 3.000 pés no ajuste e permanece no 09. 3.000 pés, já está na água, 630. Trem chegado, igual 962. 962, retorno 40 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Esposo, bom, 9-2. Estabilizado o LF, com azul 4076. Azul 4076, chame a torre em 1-9-8-9-5. 1-8-9-5, até uma boa tarde. Até. Avistando o S-Delta Fox. S-Delta Fox. 1-9-6-3-0, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, repasse estabilizado. 2000 pés, autorizado a final 0, gol 630. Bom, Mike, já tive. Tchau. Trabalhador, boa tarde, azul 4076, 1 milha, trabalhador. Azul 4076. Mário, 7-6, número 2, informa a área pista ali. E aí, 962, solo 25, direita solo 21, decimal 9. Direita 29, igual 962. Tu ali, 2743, possibilidade com a Duna? 743 autorizada para a Duna, desça para 2010, ajuda estima 098, autorizada sinal ILS, repasse estabilizado, azul 2743. Duna 2000 pés, 18, autorizado sinal da X-Ray, reportará estabilizado, 2743. Delta Fox, Sunda Torre, 1895. 2075. Salvador de Papatanguá, Delta Fox. Delta Fox, 3.000, 7, previsto 3.000. Torre de Delta Fox. Papatanguá, Delta Fox.